Olá! Hoje nossa análise foca em fontes sobre nutrição e diabetes tipo 2. Isso aí. O objetivo é explorar os alimentos que aparecem como benéficos, né? E tentar entender por quê, segundo o que a gente leu. Temos aqui uma compilação de artigos, guias, bastante coisa. Ok, vamos lá. Com certeza. E olha, a alimentação é um pilar, né, no manejo do diabetes tipo 2. Fundamental. E o interessante nessas fontes é que elas vão além de só listar. Elas detalham, tipo, os mecanismos, o porquê de cada alimento ser útil. Exato. E um ponto que me chamou a atenção logo de cara foi a questão das gorduras saudáveis. O abacate apareceu bastante. Ah, sim. Não só por ser nutritivo, mas parece ter algo mais, né? É, o ponto fascinante aí, segundo o material, é que as gorduras dele, as monoinsaturadas, elas parecem melhorar a sensibilidade à insulina. É uma conexão bem direta, que talvez a gente nem sempre faça, sabe? Vai além do benefício pro coração, que todo mundo fala. Entendi. E essa linha das gorduras boas continua, né? Com os peixes ricos em ômega 3, salmão, truta. Isso. As fontes também ligam o ômega 3 a essa melhora na insulina e também na redução da inflamação. Que é um fator-chave no diabetes, certo? Exato. O ômega 3 tem essa fama anti-inflamatória. E no diabetes, onde tem essa inflamação crônica que pode piorar tudo, esse efeito, junto com a ajuda na ação da insulina, é um benefício duplo que as fontes destacam. As castanhas e oleaginosas também entram aí. Ah, é verdade. Combinam as gorduras boas com fibras, proteínas, ajuda na saciedade, no controle, bem completo. Falando em fibras, esse é outro ponto forte nas fontes, né? As folhas verdes, espinafre, couve, Sim. mencionam muito a baixa carga glicêmica delas. Explica rapidinho o que é isso. Claro. Baixa carga glicêmica significa que o alimento libera açúcar no sangue mais devagar, de forma controlada. Evita aqueles picos, sabe? Ah, entendi. E além disso, as fibras nelas e também nos grãos integrais tipo aveia, quinoa, ajudam demais. E como é que essas fibras dos grãos integrais funcionam, segundo as fontes? Então, o material descreve que as fibras, principalmente as solúveis, elas formam tipo um gel no sistema digestivo. Um gel? É. E isso desacelera a digestão, a absorção dos carboidratos, aí a curva de glicose no sangue fica mais suave. É um mecanismo físico mesmo, bem interessante. Faz sentido. E as leguminosas? Feijão, lentilha, grão de bico. Elas parecem ter um pouco de tudo, né? Fibras, proteínas, baixo índice glicêmico. Exatamente. O índice glicêmico delas é baixo, ou seja, a velocidade com que aumenta a glicemia é menor. Certa. Aí você junta isso com fibra e proteína. Dá um controle glicêmico bom e saciedade por mais tempo. É um grupo bem completo, segundo o que a gente leu. Ah, e os ovos também são citados. Ovos. É. Como fonte de proteína que não impacta na glicemia. Interessante. E o brócolis, ele entra nesse grupo das fibras e nutrientes também? Entra sim. Mas as fontes destacam algo mais nele. Uns compostos tipo sulforafano. Sulfo o quê? Sulforafano. Algumas pesquisas que eles citam sugerem que essa substância pode proteger as células, melhorar como o corpo usa a insulina. Nossa! É um exemplo de como um nutriente específico pode ter um papel bem direcionado, né? Total. Isso me leva a outros itens com esses compostos bioativos. Fiquei curiosa com a canela na lista. Ah, a canela. Geralmente a gente pensa só como tempero, né? Mas as fontes falam em regulação da glicemia. É verdade. O material sugere que alguns componentes da canela podem, tipo, ajudar as células a pegar a glicose do sangue, talvez imitando ou otimizando a ação da insulina. Uau! É um campo de estudo bem ativo. Mostra que até um detalhe na dieta, né? Um tempero, pode ter mecanismos relevantes por trás. E as frutas, têm restrição ou...? As fontes mencionam especificamente frutas vermelhas e outras de baixo índice glicêmico. Maçã, mirtilo... Ah, então tem um critério. Tem. O foco é escolher frutas que, por terem mais fibra junto com o açúcar natural delas, têm um impacto mais suave na glicemia. Entendi. E as vermelhas, além disso, são cheias de antioxidantes. Outro benefício que as fontes destacam. Então, olhando para essa lista toda, o que isso diz sobre a abordagem nutricional para o diabetes tipo 2, segundo essas fontes que a gente analisou? Olha, o panorama que emerge é bem multifacetado. Não é só cortar açúcar, sabe? Não mesmo. É incluir ativamente alimentos que dão fibras para controlar a absorção, gorduras boas para sensibilidade à insulina para o metabolismo. Proteínas para saciedade. Exato. Proteínas para saciedade e controle glicêmico também. E até esses compostos bioativos específicos que podem mexer em rotas metabólicas importantes. O resultado seria um controle melhor da glicemia, mais saciedade e potencialmente menos riscos associados, como problemas cardíacos. Uma visão bem integrada mesmo. Vai além de só comidas boas versus ruins. Mostra como diferentes alimentos agem, né? Exatamente. Isso levanta uma reflexão final, pensando no que a gente leu. As fontes descrevem os benefícios de cada um. Mas e o efeito sinérgico? Como assim? Tipo, como seria combinar estrategicamente esses alimentos no dia a dia? Será que essa combinação não criaria um impacto na saúde metabólica maior do que só somar os efeitos isolados de cada um? Ah, uma sinergia. Pois é, uma potencialização dos efeitos. É uma perspectiva interessante para se pensar na prática, né? Além do controle glicêmico pontual,